decisão me impede de amar. E amanhã, quando o sol surgir, vou ver você partir pra nunca mais voltar. Mistérios do coração, amor, paixão. Não sei qual o caminho a seguir. A indecisão me impede de amar. E amanhã, quando o sol surgir, vou ver você partir pra nunca mais voltar. Mistérios do coração, amor, paixão, difícil de desvendar. Difícil de desvendar. O que é que vou fazer se não for pra você? Pra quem vou me entregar? Mistérios do coração, amor, paixão, difícil de desvendar. Mistérios do coração.